Opa, salve, salve aí, paz a todos, moro mano, agora que você apertou o play, negrão, na goma, no carro, ou a pampa aí, ó, nos fonil indo pro trabalho, seja bem-vindo e fica leve, fica de boa, aproveita ao máximo pra curtir e se informar com o fundador do grupo Filosofia de Rua, um mano simples como eu e você, um mano que ri, chora, acerta e erra, um mano que caiu e se levantou, respirou fundo e seguiu em frente. Um mano que conheceu a vitória, mas também perdeu batalhas. Mas nunca desistiu do seu objetivo e tá aí até hoje nessa guerra. Um mano que tem sucesso de mais de 20 anos atrás, incluso na playlist dos fãs de rap, da velha e da nova escola. E segue aí, ó, firmão, desenhando uma nova história. E esse mano não tá em cima do muro não, tiozão. Ele é pelas favelas, pelas periferias, pelos cortiços, pelas vielas, pelos becos e pelas quebras. Por mim e por você, meu aliado, que tá ligado que os boy não suporta ver nós bem, né não? Então, esse mano é por nós, exatamente nesse modelo, Patrício. Em 2017, completando 25 anos nessa longa e estranha caminhada do rap, esse mano chega ao seu terceiro álbum solo, pregando a união entre os povos, fé, determinação e coragem. Eu sou branco de lá do oeste, periferia Taipas. Da família Filosofia de Rua, eu sou um a mais, que segue no certo pelo certo, da caminhada limpa e sincera. E acredite, se você quer, você consegue, você pode, você consegue.